Azul 4958, voo autorizado, Vistana 0, vento calmo. Seguro pouso, 4958. Chame controle do Salvador, 208. 08-6-0, frequency 160.0, é 2-1, constato remar decolagem, sobe via 6 atrás do homem, nível 380. Sobe via São Juano, 380, é 2-1. Zero, pronto. Foi na nave 63, a VLM mantém pista no 0. Prisado, a VLM mantém no 0, 9 e 6. Prisado, descida para 2.000 pés, ajuste no zero no instante, autorizado no final do procedimento, resposta autorizada. Autorizado descer para 2.000 pés, no zero no instante, autorizado LS, foi estabilizado, passada do 2.2 e 9. Olha 5, 1, 3, 4, controle salvador no 2.0, 2.8. Correto, chama pronto. Azul 4958, solo 38, táxi via Alfa Kilo parte 3, posição 3 no meu, atentando sinalizador. Via Alfa Kilo parte 3, posição 3 no meu, atentando sinalizador, 4958. Mono 963, alinhado, colagem autorizada, pistola 0, vento calmo. Salvador 093, próximo táxi 125, Brasília 3 e 10. 1093, táxi autorizado até o ponto de espera, via Batione, táxi índice, ponto de espera, chama pronto, Senegal 90197. 1097, via táxi até o ponto de espera da 90, reporta pronto, 093. Voo 963, decolado 40, chama o controle salvador no 20, decimal 8. 0, 8, bom dia. Bom dia. Contato retorno do colágeno, se for via saldo de câmbio, no 360. A posição mudou, agora é 5 Lima. 5 Lima, vou passar o 50. Voo 0093, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento calmo. Alinha e decola, dona 0, voo 0093. utilizando o localizador, passada do 2229. Passada do 2229, completando o procedimento, chame pelo salvador em 118, próximo a 1895, passada do 2229, obrigado, bom dia. Bom dia. Oh, muito bom dia, passada do 2229, localizador 110. Autorizado pouso não no zero, passarei do 2229. 093, depois 43, controle 20, decimal 8, tamo ruim, bom dia. 208, bom dia. Controle, gol 093, bom dia. Bom dia, gol 093, conta a falha na decolagem, sua para aí, voo 360, saída. Arbor 1, até 2, autorizado o ano eleito. 2, eleva 360, o 09. Terra 1649 is called the notification via North Horizon Flight Level 050 KNH 1017. 9963, chama Centro Recife, frequência 1251, alta em nome 238. Bom dia, até a próxima. 7, Eco-Lux 54, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 08, bom dia, bom TV. Thank you. that is at 05. Leave by the right on the taxiway Foxtrot and call Salvador ground frequency 121.9. Have a nice day. Land ground 199, taxiway Foxtrot, thank you. Продолжение следует... Rádio Delta. Papai Romeu, Tango, Índia Bravo. Papai Romeu, Tango, Índia Bravo. Informação sobre modulada, confirmar o controle. Então, eu já bravo, confirmo o tipo de equipamento que foi na borda. Então, eu já bravo, confirmo o código alocado. Já bravo, sendo o transponder 0124, uma pessoa com seu visual de 500 pés, reporte... Passando na proximidade de dor na outra linha de abraço. Papai, Tango Índia Bravo, com seu cheque no seu equipamento, não recebo nem modo alfa nem modo Charlie. Índia Bravo, afirmativa, não recebo no radar o seu modo Charlie nem modo alfa. Eu não recebo agora o modo Charlie. Matei aqui as pés, reporte passando do lado. litoral sul, na altura de Serra Luís Delta Lima, vai para a área do subúrbio, calçada da cidade baixa, mais de litoral. Sim, mais litoral. Ranger Bravo autorizado, fica perto ao tráfego montando 500 pés, a Rádio 144, no através de Duna. Fica atento ao mesmo autorizado, repete quando vier o local de pouso. Tabata Mike de Braço, fica atento ao tráfego, sua posição de 1h04, montando 500 pés, a Rádio 144. Tango Bravo, chama a torre da sua atenção, número 8, decimal 95. Ok, 1-1-8, decimal 95, Tango de Bravo, Bravo. 9-1, acena a identificação e chegar na BF, desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. São Antônio Salvador, bom dia, azul 2783, Arbo 1. 2783, contato na decolagem, acena para o nível de voo 180, saída Arbo 1, após 2 mil pés, autorizado no ar, telefone. 180, após 2 mil pés, autorizado direto ao Elefa, azul 2783. O senhor vai aguardar a liberação, previsando mais 3 minutos. Ciente, 1-2-3-3. pode ser a próxima. Serra Lima. São Romeu ou é o Kilo Serra Lima? Lima, confirmando, cruzado, alinhar e decolar. Na pista 17, o vento é 180 graus com 05 nós, é ponto fora do sol. Bora na frente 2, ó. Lidona pra ver se você sabe essa. Sete, 4753, reporte com estabilidade. Estaremos estabilizados, 4753. Hoje 4981, deixa para 4000 pés, ajuste ao 097. 1233, chama Centro Recife, frequência 1260, atendão 1288. 260, 288, 233, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá 53, está tentando entrar por uma tele 500 pés no trajeto de Duna, em alta 44, não interfere na sua aproximação. Ok. Centro de operação, não resolve, pode ser na 3. Colar, Rio Serra Lima, vento 180 graus com 05 nós. 2223, decola 35, controle 120, decimal 8, bom dia, bom dia. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho, professor. Controle de Salvador, bom dia, passaria do 2223. Bom dia, passaria do 2223, contato com a Dana do Colégio, se prepara no nível de 180, sai da Aporon. 180, Aporon, cancela as restrições. Tudo sem restrições, passaria do 2223. Obrigado. Controle azul 4234. Precisa. Posso coordenar a coisa direta de Caju? Pode, autorização do Centro de Cisco, azul 4234.